chorar. Me falou de sua fome, que nada tinha para almoçar. Me falou de sua gente, nunca frequentou escola. Isso me feriu a mente. Ele pediu uma esmola. Levei ele para casa, cuidei com muito carinho, pois não queria que este menino seguisse o mau caminho. Seus pais nunca se interessaram pela sua educação. Vivia jogado na rua, ninguém lhe estendia a mão. De ser seu filho, do jeito que a vida anda, olha, eu não duvido. Quem pratica caridade, por Deus nunca é esquecido. A criança é o futuro do nosso Brasil querido.